Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SBSR, já sabem, neste programa não há palavra cantada, ainda que de vez em quando se possam ouvir algumas vozes. Começamos com o disco de há 2 anos de Ryuichi Sakamoto, na altura não editava há 8, atravessava um processo difícil de tratamento, numa luta forte e brava contra o cancro. Disco async, muito inspirado na obra cinematográfica de Tarkovsky. Abrimos com Ubi, Ryuichi Sakamoto. Boa noite, bem-vindos. Thank you. projeto de Brock Van Vy, sempre à volta de uma música muito emocional, de Epilogues for the End of the Sky, Clouds Besiege What You Remain. Abrimos com Ubi, Ryuichi Sakamoto, e seguimos em frente com aquele que também nos oferece música sob alter ego Field Rotation, mas aqui em nome próprio, agora o berlinense Christoph Berg. Gostamos muito deste tema-título de Conversations. Thank you. Thank you. Depois da música a explorar os universos eruditos, misturados, claro está, com a modernidade, fomos até à eletrónica Down Tempo, primeiro disco de Nadia Struivig pela Dano Valley Records, chama-se Vru, por aqui Bizarf. Logo a seguir, ele é designer, dizemos sempre isto, mas importa como curiosidade, é designer gráfico, mas conhecemos-lo sobretudo como músico de Detroit, de Green Kingdom, o alter ego de Mike Cotton, de Sin and Unseen, Sleeping Forest, para seguirmos com o disco seminal de 1978, camadas e camadas sobrepostas de sons a correrem em cassetes. O disco chama-se Ambient One, Music for Airports. Agora, Brian Eno com Tutu. Thank you. compositor francês Frank Zaragoza, de Ocor, as remisturas para uma edição de 2016. Estas recriações contaram com a participação de dois nomes que já passaram por aqui hoje, Christoph Berg e The Green Kingdom, de Ocor e de Reversed Remixes Time Over. E seguimos quase no final do Em Transe de hoje com os dois títulos recentes acabados de sair. Primeiro é um coletivo polaco que num registro live on tape grava os seus temas. Chamam-se How to Disappear. Seguimos com música muito à volta dos drones e ambiental. Seraphim. Seraph 8. How to Disappear Completely. Um título inspirado numa obra literária de 85 de Doug Richmond. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, para trás um dos dois discos recentes destacados no programa de hoje. Agora marca o regresso de Fanas, já não editava desde os dois títulos de 2014, Mahler Remixed e Bax. Como sempre, sons trabalhados no computador, com guitarras singulares. É assim a música de Christian Fanas, músico austríaco. No caso de Agora, tudo aconteceu depois de o músico, por uma temporada, ter tido que retirar o material que tinha no seu estúdio e levá-lo para casa. Fez assim este disco num registro caseiro e gravado de forma curiosa com headphones, cheio de detalhes. Portanto, chama-se In My Room, o tema que está a terminar este programa. Vem em Ágora, novo título de Fanas. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Fiquem por aí.